この番組はアニメフォーサスとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。 J カストは始めています。 Aqui é o Daconix e hey, hey, ninguém sucker, ah, ninguém, ninguém fucker. Oi, eu sou o Dichai, eu não estudei no Apoio. Tá gravando. Olha, essa aqui é o Ming. Nós não sabíamos o que ela está fazendo aqui. É, e ela gosta de abrir copos. Hã? É, ela escuta os copos. Gosta de abrir copos? Gosta! Não! Então, é isso aí, somos nós e começando mais um J-Cast. E aí a última edição da nossa trilogia sobre J-Horror. Não, trilogia sobre cinema J. Ah, sobre cinema J. É, essa edição vai falar sobre J-Horror. E você, que gosta de dar os gritos, que gosta de ouvir, de ver aquele pastelão, você vai adorar essa análise que nós estamos fazendo aqui. Você sabe o que esses filmes têm em comum? Nós sabemos. Vocês vão saber em instantes. É isso aí, não vamos falar muito, vamos logo para os nossos e-mails. E-mails! Ah? Oi, gente, tudo bem? Aqui é Yumin. E se vocês quiserem mandar e-mail pra gente se conhecer melhor, conhecer por dentro, só nas quartas-feiras, tá, gente? Vocês podem mandar e-mail para o alojcast@gmail.com. Ou se vocês quiserem, preferirem falar verbalmente, vocês podem mandar para o Google Talk, adicionando o mesmo e-mail, que é, novamente, o alojcast@gmail.com. Lançarem para no intervalo aos nossos e-mails. E-mail! O primeiro e-mail é de alguém chamado Creba. What? Quem se chama Creba? Isso me lembra Creva, que é uma banda japonesa. Creba, o seu nome realmente é Creba? Não pode. Mas enfim, ele falou que ele é o Creba de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. É sulista, mas não é louro. Perdeu o ponto. Pois é, falando sobre GQS 6, ele quer dizer que ele é um fã da Xena e ficou ofendido quando o Levin Dill chamou ele de piranha no GQS 5. Realmente foi muito triste. Gente, porque... não considerem um Levin Hell, por favor. É, não considerem. A Otsu, apesar de ser esfomeada, faz uma melhora significativa no J-Cass. O Levin Dill, apesar de ser um otário, faz um contraponto muito legal no J-Cass. Mas agora os ouvintes não têm quem ofender, porque todos vocês são muito bons. Obrigado, a gente sabe que a gente é foda. Obrigado, então, gente, eu não posso xingar vocês, estou sendo legal? Pois é, com ele. Eu não gosto de xingar eles. É o quê? E o Ming? Peraí, uma pequena voz surgiu entre nós. É. É que bons, é que... Hã? Bons é com N, ele escreveu com M. Ah tá, ela está te corrigindo, ela disse que você escreveu bons com M e é com N. Acostuma-se, porque isso é muito comum entre nós. Muito mesmo. Você não sabe as barbaridades que a gente vê aqui. Não custa nada, ajuda um cadinho, né? É, não custa, vocês poderiam estudar um pouco antes de mandar e-mail pro JQS. Ele se identifica muito com o Luan, que não está aqui hoje, mas provavelmente está no próximo. Por que o Luan não está aqui hoje, gente? Por que o Luan não está aqui Boa hoje? Boa pergunta, é um mistério da humanidade, a gente também não sabe. Vamos fazer. Ele não é tão bonzinho. Por que, Luan? Vamos cobrar e na próxima edição ele vai explicar por que que estará. Isso aí. Ele se identifica muito com o Luan porque ele usa óculos, usa carteira no bolso de trás, porque ele tinha um videogame desconhecido no PlayStation e porque o Gandalf foi o melhor mago que existe, pessoas com mau gosto. Além disso, ele participa de rodinha punk e o primeiro anime que ele viu foi Fly. E depois do J-Cast, ele considera a Xuxa uma bruxa. Muito bom. É o J-Cast fazendo cultura. Enfim, ele falou que a gente não citou GTO, mas a gente não citou GTO porque GTO não é filme, é série. Mas é um live action. A gente assim, já falou sobre... mas eu pensei que a gente ia falar sobre filmes, tudo bem. É verdade, não, a gente não tinha que citar. Não é cinema? É, isso mesmo. Aí ele falou também sobre live de Tokyo Babylon, que a gente já citou no outro. E é isso, falou que bons animes que dariam um live seria Gambaro Angel Alita, X, que a gente falou também. E enfim, é isso. E aí deu tchau, né? Tchau. Oi, meu nome é Thiago, mais conhecido como Kazuki. Tenho 19 anos e acho que os pinguins não voam porque estão com frio. Moro em Paraisópolis, Minas Gerais. Esse lugar existe? Uau! Deve ser ótimo esse lugar. Paraisópolis, tem o Infernópolis também? Não sei. Ah, enfim. Anyway, né? Minas Gerais tem muitas coisas, né? Peraí. Dentro daquelas minas tem cadetina. Peraí, se isso mal viu, virou Pequenópolis. Paraisópolis em inglês. Era Paraiso. Heavenville? É, cara, é verdade. Paradiseville. Paradiseville. É. Muito bom. Muito bom isso aí. Então, Paraisópolis, Minas Gerais. Você que não conhece, visite. Se você não gostava, vá pro Infernópolis. Você vai se sentir no paraíso. Exatamente. E aí ele falou o seguinte: ah, queria falar que vocês são muito loucos, palhaços, piradões da cabeça e escalafobéticos. Sou um aprendiz de otaku e a primeira vez que escutei vocês foi terça-feira ontem, enfim, né? E não conheço vocês direito, acho que vocês são fandárticos. Pelo visto ele só escutou o primeiro. É, fandárticos. Anyway, eu queria saber... É, como diz Jiririca. Eu queria saber se todos os velhinhos rentais tarados dos animes têm problema nasal. Pois não podem ver uma mulher bonitona que já jorra um sangue pelo nariz. Isso é uma piada ou a gente tem que explicar? Não, isso é uma coisa técnica que a Yumin vai explicar pra gente. É, Yumin? Por que é que os velhinhos japoneses, quando eles se excitam, eles sai sangue do nariz deles? Qual é a explicação técnica? Olha, eu não sei. Como assim? Como assim você não sabe? Não sei, talvez seja porque... Ah... Não, ela não sabe. Enfim. Então, né? Depois eu lembro. Depois eu lembro. Ele é no final do programa, ela responde também. Pois é. Enfim. Ele adorou minha piada do Pra Dentro. Ah, porque é o máximo mesmo. Não é? Ele explode. E Live in Texas, você é muito preconceituoso com os velhinhos. Não, eu que não gosto dos velhinhos, não, Live in Texas. É. Por que Live in Texas tá pagando pato? É. Qualquer preconceito droga. Dele agora. É. Ele é o dono, é o mestre dos preconceitos. Sempre tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Giovana e valeu pelo acefálico! Foi acéfalo, não foi? Foi acéfalo. Foi acéfalo. Whatever. Sobre... O que é o acéfalo? Seria uma ausência de encéfalo? O que é um encéfalo? Exatamente, alguém que não tem cérebro. O que é encéfalo em mim? Ah. Você costuma não ter sem cérebro? Não cérebro, porque cérebro é só o telencéfalo. Mas a gente não tem só... É pelo telefone? É pelo telefone. Liga pro encéfalo. Alô, encéfalo, você está aí? Porque tem o cerebelo. Você aquele do Frikazoide! Cerebelo? O cerebelo do Frikazoide! É o todo ser humano, hoje. Não lembra do cerebelo? Você já abriu muito cabeça, Jimmy? É uma estrutura que está mais ou menos na região hospital, entendeu? Do seu crânio. Região hospital? Como assim? Hã? Região hospital, aqui atrás. E é responsável pelo equilíbrio. Quer dizer que eu tô hospital, seja, a nossa cabeça? A nossa cabeça é o cerebelo do Frikazoide no hospital ligando. Isso! Exatamente, cara! Perfeito! Cara, eu descobri, mãe, eu vou no hospital, me tomou na cabeça. Enfim. Se teletransporta. Tu vai. Então, continuando. Sobre os live actions, concordo que deveria haver um de Hellsing, seria muito foda. E Higurashi no Nako Koroni também. Eu não sei o que é isso, sabe? Não. Também seria uma boa, apesar de apelar bastante pra violência. Vocês sabem se realmente vai ter o live de Orancocô Host Club? Eu espero que não. Nunca soube disso. Eu espero que não, vai ser muito estranho. Muito. E sobre os filmes de terror japoneses, bem... eles são realmente bons, principalmente as histórias. A maior prova disso é os que foram americanizados. Continuando. Não concordo que são bons porque eles não são nada assustadores. Eu também acho. O João. A gente vai falar disso depois. É, depois, isso é depois. Então. O chamado ficou. Yumin, por favor. O chamado ficou legal. Mesmo tendo dados nomes, lugares, mas um monte de coisa. Mas prefiro os originais, apesar de que o cinema japonês realmente precisa de investimentos. Seria muito bom mudar um pouco esses clichês que eles chamam de terror. Ah, tô gostando muito do G-Cast. Mas vocês são sexy. Muito obrigado. Brasil! Um beijo na testa de cada um. Ah, obrigada! Já? Yo, Mina-san. I'm back. Eu já estava indo dormir quando pensei. Sabe, não vou lá encher o saco deles de novo. Brincadeiras à parte, venho hoje pra lhes fazer algumas ideias para temas dos próximos J-Casts. Que tal falar sobre a evolução dos animes, mangás, ao longo do tempo? Traço, design dos personagens, personalidade dos mesmos? Ou talvez eu ache que muitos iriam concordar sobre o preconceito das pessoas sobre animes e mangás. Não preciso dizer como, né? Por falar nesse último, ainda me lembro do primeiro anime que eu assisti na vida. Se chamava Akira. Eu tinha por volta dos 4, 5 anos de idade. Que medo! Uau, ver Akira com essa idade. Compreendi naquele momento que queria dominar o mundo. Muito nossa, medo. Cérebro. Com 4, 5 anos vendo Akira. Tá, não foi exatamente isso, mas foi uma tentativa. Minha mãe alugou pensando se tratar sobre um desenho muito infantil. Legal. Tolinha! Como diria o menino prodígio. Prodígio. O menino Deus. Ou menina, afinal é o Robin, né? Santa ignorância, Batman. Exatamente. Como vocês falavam antigamente. Como assim? Jackass On? A gente falava isso? Não. Tinha o Jackass On! Jcastou! Não é? Exatamente, Jcast. Só é o outro programa. Ó, Jcast, como você sabe escrever, como tá escrito ali em cima na página. Ou, porque a gente botou um ou, porque eu não sei, foi o Diego que gravou. É, porque Jcast em japonês é Jcastou! Ah, é muito bom! Anyway, né, gente? Vamos estudar. Hi, pessoinhas escalafobéticas, o Diego levantou a página e eu não estou conseguindo ler. Aqui quem fala é a Soraya Tiana de Curitiba, Paraná. Ela adorou o Jackass 7 e realmente o live de Gantz seria muito sugoi se os japoneses fizessem. Eu não acho. Eu acho que os americanos ficariam melhor, porque Gantz é sexo e porrada, tudo que os americanos gostam. Outros animes sugois que seriam legais de ver em live seriam Bleach, Elfen Lied, Chrono Cruises. Chrono Cruises ficaria legal. Ai, ia ser muito triste pra ser e presente. Hell, eu vi esse anime. Chrono Cruises. Ai, é muito triste. Eu foi o que eu te dei de presente. Eu chorei muito. Tadinha. Ela chorou muito com Elfen Lied. Uau. É muito triste. Eu não entendi o final também. Mas então. Depois você me explica. Ok, eu explico. Isso se eu lembrar, né? Ela adora filmes de J-Horror. Horror. Eu tenho problemas com inglês. Acho que o segredo dos japoneses e chineses para fazerem um ótimo filme de horror é a trilha sonora assustadora e o cenário assustador. Ela deu alguns exemplos como Phone, Itoshimono, One Missed Call e Infecção Kansen Parasite Eve. Que eu ainda não vi Parasite Eve, tô querendo ver. Enfim. É, o nome do filme em japonês de Pulse... Parasitive. É? Parasitive, tem um filme japonês Parasitive. Tem o Live com a Aya Bria. Aham. Meu Deus. Eu quero ver também. Eu também. Mas é uma coisa, é japonesa? É japonês. Que merda! Pois é, eu tô com muito medo, mas eu quero ver. E é de 98, se não me engano. Que merda! Então, o nome japonês do filme Pulse é Kairo, se ela não se engana. E é mesmo, porque eu já procurei, e é isso mesmo. É, um filme que chama muita atenção foi Espíritos e... Fantástico! Eu amo esse filme! Esse foi bom. Eu também! É, ela tava no ombro do cara, não me conformo com isso, mas tudo bem. É lindo! Muito bom. Ai, é muito show. Final dele é surpreendente. Tudo bem. Ela iria adorar se a gente falasse dos filmes que foram baseados totalmente ou parcialmente nos jogos, mas a gente já vai falar sobre filmes de terror, a gente já falou isso. E é isso, ela vai indo, povinho, beijos a todos, Jané... O Fábio Shibiura. Olá, a segunda parte da trilogia ficou muito boa. Chichi o quê? Shibiura. Vamos falar junto, okay. Klaus. Shibiura. Ura. Aê. Então, aquela piada do cap, capa, capo, não dá certo, porque cap é boné e não capa. Capa em inglês é raincoat. Então... Ah, cara, mas entra em english.com, você vai ver muita coisa rir. Pois é, mas eu inclusive tava querendo baixar esse anime de novo, esse episódio de novo. Pra saber, pra né? Ver o que ele fala quando tinha prestado atenção. Exatamente. O trocadilho não faz sentido ainda. Ele se despediu. É isso aí, esses foram os e-mails da última edição do YJ Scream. Vocês estão animados? Sim. Como assim sim, cara? Quer dizer que eu tenho que contratar um monstro aqui pra vocês ficarem animados? Ok, gente. Não. Isso é um Shinigami. Alright, cadê o meu Shinigami? Onde ele foi? Anyway, que gente. É um hã? Ela só entende de cabeças. O quê? O que é um Shinigami? Shinigami. Shinigami? É um objeto que você usa no dedo. Ah, hã? É? É um objeto que você usa no dedo. Como assim? Existe um. Que história é essa? Hã? É assim, gente. É um objeto que você usa no dedo e que você tem que rodar 3 vezes pra poder se santificar, enfim. É uma hã? Qual a finalidade disso? É poder se purificar enquanto ser humano. Shinigami não é o deus da morte? Não. Não. Você está doido. Ah? Você está doido. Meu Deus. Então, então tá. Né? Ok. Entendeu, Yuming? É. Entendeu? É. Depois de dar um Shinigami de presente. Tá bom? Ok. É, esses foram os e-mails. Agora vamos para os e-mails de voz. E-mail de voz. Existe isso? Oi, pessoal do Jcast. Eu sou a Mariana e eu sou de Campo Grande, MF. Eu queria dizer que eu gostei muito daquela reportagem sobre aquela crítica que a Globo fez sobre os otakus. Uau, peraí, né? Oi, pessoal do Jcast. Eu sou a Mariana Rosa Jordão, de Campo Grande, MS. Eu queria dizer que eu adorei aquela reportagem sobre aquela crítica que a Globo fez sobre os otakus. Eu fiquei morrendo de raiva da Globo e eu juro que um dia eu mato o Pedro Bial. Também, moribunda, eu sei fazer uma pipoca doce maravilhosa. E eu queria dizer, Dechan, que a tua voz é muito linda e que eu concordo com, não sei se é o Darkonix ou o Luan, que você tem razão, o Mia V é muito bom. Então é só isso, tchau. Olá, pessoal de Etés, aqui é a Isabela do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que vocês são muito chatos. O programa é super sem graça. As piadas internas são piores ainda. Eu vi as outras edições por pura vontade de perder meu tempo. Eu odeio todos vocês. Odeio o programa, odeio principalmente o Dark, a moribunda. Odeio maçãs. A única coisa que eu gosto é cuscuz com leite condensado. Beijo. Olá, galera do JCast. Eu sou a Otsu. Acho que vocês já me conhecem, não é verdade? Pois é. Eu estou especialmente hoje mandando um e-mail de voz também, mas por um motivo especial. Eu estou aqui porque eu gostaria de desejar um Otanjabiyama de gozaimasu para o Ji-chan. Ji-chan, eu desejo tudo de bom para você, que você seja muito feliz na sua vida, que você consiga muito kané, para você conseguir fazer as coisas que você quer, que você consiga realizar todos os seus sonhos, continue seguindo, nunca desista, que você também seja sempre essa pessoa feliz que você é, muito inteligente também, né? Também gostaria de dizer que você pode contar comigo para o que você quiser, que eu gosto muito de ser sua amiga e espero que a nossa amizade dure para sempre. Ok? Então, um feliz aniversário para você, desejo tudo de bom e acredito que o pessoal do JCast esteja com a mesma opinião que a minha sobre isso. Então, banzai, banzai, banzai. Sa. Jana! Beijão! Mensagens subliminares em The Sims. Que isso? Tem a Xuxa no The Sims? Que merda é essa? Pena me medindo. Anyway, eu tô gripado. Quem que é gripe? Quem que é gripe? Quem que é gripe? Que isso, isso é um manto. Quem que é gripe? Que gripe? Ah, eu não tô ouvindo nada. Eu sou surdo, Yumi. Grita. Para, gente. Assim eu não consigo. Explicar nada. Que coisa. Gripe é uma doença. Porque as pessoas confundem resfriado com gripe. Nossa, ah, é? É claro, porque a gripe... Esse ano eu só comi geladinho, né? A gripe é o vírus peludinho. Não necessariamente. É assim que eu estudei, você não vai destruir o meu sonho. Não, mas tipo assim, a gripe você tem febre e tal, entendeu? Ah. E o resfriado você não necessariamente tem febre, você tá tipo nariz correndo e tal, aquela coisa toda. Mas a gripe dá dor no corpo, febre, inclusive nariz. Então eu estou constantemente resfriado e nunca gripado. Exatamente. Porque na gripe ela é mais caracterizada pra você ficar tipo de cama, separado, entendeu? Isso me lembra dos meus tempos de Harajuku. E os monstros, assim, é... Eles gripam? Cidade, eles gripam? Eu acho que não, acho que aquela meleca é natural, né, entendeu? Meleca! Então, por quê? Os monstros, eles têm aquela meleca característica, verde. Tem? Tem mesmo, verdade? Não, não sei, geralmente, né? Você já abriu um monstro? Você já abriu um monstro? Não, não, só então como é que tá falando? Só gente? Você abriu gente? Como assim você abriu? Eu abro gente toda quarta-feira. Nossa! Tipo assim, hoje é quarta, quem que eu vou abrir hoje? Não, hoje é sábado. Ainda bem que eu não te vejo quarta-feira, cara. Que graça. Pois é, as quartas-feiras, de duas às quatro. Quem quiser. Você que quiser ser cortado, por favor. A gente aproveita e faz um filme. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, gente. Esses dias eu ouvi um comentário do Marilyn Manson que ele disse que se ele pudesse escolher a morte dele, ele gostaria de ser comido por alguém. Ou seja, o Marilyn... Peraí, eu entendi. Como assim você não entendeu? Marilyn Manson, ele vai ser comido por alguém, isso não é natural? Não, quarta-feira. Não, olha só. Noite. Vocês não entenderam. Ele quer ser comido por alguém, ou seja, ele quer ser morto e que a pessoa que o mate ou coma, como a carne dele. Das duas formas. Das duas formas também. Que seja. Pelo amor de Deus, eu não como gente e eu não mato gente. Eu abro gente morta, é diferente. Você manda matar. É muito mais delicado. Ah, entendi, é o mais delicado. Aham, claro. Você guarda os potinhos na geladeira? Não, porque eu fumo com certo. Você nunca roubou nenhum órfão e levou pra casa? Não, não, não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho pena deles. Eles precisam do corpo deles. Depois de morto, eles não querem perder. Você um chama ele pelo nome? Não, porque eu não sei, porque na verdade é plaquinhas no dedão do pé que são agarradas. Legal, é o número 1, o número 2. Qual que você gosta mais? Ah, eu não sei, eu gosto tanto deles e eu seguro na mãozinha. Eles são todos filhos, eu não gosto de nenhum preferido. Jay Horror! É, enfim. É, ai, eles são lindos. Enfim, né, gente? Eu adoro os meus difuntos. Ah, a última edição do Jay. Não, do Why Jay Scream. Exatamente. Ah! Você que aguentou a gente até a última edição. Finalmente, mas... a gente vai parar de falar dessa droga de cinema que vocês não aguentam mais. Chegamos ao fim da trilogia. A gente vai falar de gente morta em filme japonês. Exatamente. Mas olha só. Chega, né? A gente falou tanta coisa, falou das adaptações. Tem um filme do Live in Dune em 2017. Pois é, mas uma porcaria. Tivemos muitas divergências de opiniões. Muitas cabeças rolaram, quer dizer, vocês adoraram. Vocês adoram ver desgraça dos outros, né, ouvintes? Anyway, Hã? Então, gente, porque a gente tá assim muito juntinho, sabe? Mas hoje é quando? Hoje é sábado. Ai, graças a Deus. Enfim, Chegamos ao fim. Não é a quarta e ela não vai matar ninguém. Então, alright. J-Horror! Nós fizemos uma pesquisa profunda para poder explicar para vocês. Nós fomos até o fundo do poço! Não, eu não conheço a Mara. Muito profunda. Eu conheço. Eu fiquei durante uma hora na Wikipedia. Eu não conheço a Mara, eu conheço essa data. Que coisa, cara. É? Isso é bem louco. Muito demais. Exatamente. Você entrou na linha de metrô de Tóquio. Aham, não sei por que isso, mas entrei. Ele foi pro mundo Gans. Enfim. É. Diga, Darko. Ele chegou a se encontrar com essa data. O negócio é o seguinte. Todos os filmes japoneses, a maior grande maioria, pra não dizer todos, do boom do J-Horror, não só as sempre como... asiáticos, é verdade. Na verdade, surgiu no Japão. O resto foi copiando porque tudo estava certo. Surgiu no Japão? O Japão é a cabeça da Ásia. Não, essa fórmula de filme japonês, de filme asiático, de terror, surgiu no Japão. Surgiu com o J-Horror. Então, os filmes de terror japoneses, então, são eles mesmos. E aí, coreanos, tailandeses, sul-africanos, etc., resolveram copiar. E aí fizeram... Vieram os clones do horror. Por que só na Ásia tem esse negócio? Por que filme feito no Brasil, né? B-filme. B-filme. Como assim? Por que música brasileira, né? B-music. O que é B-music? B de Brasil? J. Não, acho que não. Por que só China, Coreia e Japão tem isso? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem como separar os estilos. No Japão também. Não é isso. Não, é muito não, simples, olha só. Porque no mundo inteiro não tem nerds baixando samba. Não só tem, por isso. Justamente. A música é mais conhecida como bossa nova, como samba, como MPB. Mas lá também. Por exemplo, no Japão. Tem um artista. Falando do mundo todo. É a cara do Brasil. De forma geral. Enfim, né? Então, o que é que todos esses filmes, a grande maioria deles, sempre tem que ter uma menina, um cabelo na cara e água pra todo lado? Eu sei, vocês sabem. Eu também sei, mas eu não vou falar agora porque senão acaba o programa, né? É, eu também não vou falar. Vamos fazer o ponto direto. Vamos continuar. Cara, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é por isso. Não entendi. Pouco criativos. São o quê? Pouco criativos. É, de certa forma isso mas é bom. Todo filme é assim. Não tem mas a mamãe é pouco criativa, mas você tem medo? Não. Não? Pô, tu faz aí. Não. Isso porque ela não tem medo. É, isso porque ela sabe que é outro. É, enfim. Sabe esse cabelo que você acabou de cortar? Então, isso dá medo. Não, mas enfim. Você acha que a água ajuda a ter medo? Eu acho. Água em abundância, eu acho que é por causa dos maremotos, cara. Eles têm medo de água, entendeu? Água em quantidade, eu acho que eles... Olha, eu só queria dizer um negócio. Isso surgiu mais nos anos 90, depois de isso. Da água? Esse estereótipo de lei, etc, etc. Não, mas... Não, isso já existia e já vou explicar depois. Mas isso em filmes... Ah, tá. Começou a ser usado em Coringa lá no final dos anos 90. Ah. Antes disso, nos anos 80, os filmes de terror japoneses eram totalmente gore. Era gente tripada, gente sem pedaço de braço. Isso tem graça, isso tem graça. Inclusive, eu tô com um vídeo que o Luan tá baixando, depois eu vou pegar com ele e vou te mostrar que você vai gostar. Ele tá comprando, na verdade. É, claro, ele está comprando. Ele está comprando porque, inclusive, saiu na Europa, então dá para exportar bem mais fácil, importar muito mais fácil. Então, tranquilo. Com American Express, né? Enfim, tinha uma série de filmes que ficou muito famosa, que é a Galinha Pig. E que o Galinha Pig? Galinha. Guiné. O Diego me ensinou, mas eu esqueci. Guiné Pig. Eu ouvi Galinha Pig. Como assim, Galinha Porco? Galinha Pig. Nossa. Pig, não, Pig. Então, o que acontece é o seguinte, era um filme que mostrava um... Era um filme que basicamente eram pessoas sendo esquartejadas, sendo tipo um ruado no país. Ah, tipo, tá com assassino? E estreava, porque estreava toda quarta-feira. O Tsutomu, que a gente citou lá no primeiro GQS, lembra dele? Ah, eu adoro ele. Ele era fã dessa série. Oh, que era legal! Série aquele que colocou a lupa na periquita? Esse mesmo. Eu vou querer ver esse filme então, vou gostar. Então, se você não conhece, ouça o primeiro GQS. Essa série de filmes, ela simulava filmes snuff. O que são filmes snuff? São filmes de assassinatos... Onde os atores realmente morrem. Eles realmente matam as pessoas. Oh, e que é um... de verdade? Como assim? Como assim? Os atores aceitavam morrer? É, porque isso é uma lenda urbana. Isso nunca existiu. É uma lenda urbana de que existem filmes, que alguns filmes, aquilo não é efeito especial. Sabe? As pessoas realmente isso morrem. Me lembrou, sabe o quê? Uma vez eu vi um filme, era americano, mas aconteceu um negócio desse, que o cara tava investigando o desaparecimento de uma garota, que ela supostamente teria sido raptada e assassinada. E tinham gravado um vídeo. Daí ele entrou lá no Mercado Negro... Foi caçando vídeos. Mercado que Negro achar... é aquele... Aquele site? Não. Mercado Negro físico. www.mercadonegro.com.br. Aí já remata lá uma cabeça. É isso mesmo. Aí ele foi lá, se teletransportou pro Mercado Negro. E aí tava procurando uma filmagem que tivesse realmente morte. E aí isso me lembrou... E muito obrigado por esclarecer a origem desse filme. Porque os dois primeiros filmes foram baseados em fitas que foram enviadas pra polícia de Tóquio. De pessoas que realmente foram mortas. E eles fizeram uma reprodução do vídeo. Então o filme é só isso. Começa como se algum maluco estivesse matando alguém filmando. Cara, quem quiser ver gente morrendo, aluguem a série... Faces da Morte. Faces da Morte. Aluga o Albergue logo. Tudo. Albergue é fake, Faces da Morte é de verdade. Hã? De verdade. É. É muito legal quando uma pessoa despenca, assim, do tipo, sétimo andar, sabe? Ela quica só uma vez, aí cai assim. Que horror. É muito legal. Nossa, tem um cara do bungee jump. Gente, vocês que saltam de bungee jump, tomem muito cuidado, pensem duas vezes antes de saltar. Porque teve um cara que ele foi com tudo na maior felicidade do mundo. Não faço spoiler, Uts. Ah, é? Então, no Guiné Pig. Vejam para saber o que acontece. É. Tem também ele fazendo tipo uma necrópsia, sabe? É muito legal serrando a cabeça do cara. É realmente com serrote. No Guiné Pig. No Guiné Pig. Teve um americano que assistiu o filme, Charlie Sheen, que eu não conheço, talvez vocês conheçam. Eu já ouvi falar nele. Ele assistiu e achou que era de verdade. Ligou pro FBI e falou, FBI, é o seguinte, tem japonês matando gente filmando. Meu Deus. Aí o FBI foi no estúdio. Mas por que ele achou que era de verdade? Porque era bem feito pra ela. Muito bem feito pra ela. E aí eles foram no estúdio e foram conversar com os produtores do filme, a equipe de produção teve que provar que não matou ninguém. Ou seja, chame os atores que fizeram o filme. Chame os atores, mostre todo mundo vivo. Mostre os efeitos especiais que foram usados, como é que é feito, e prova que o pessoal tá vivo, que não morreu ninguém. Depois pensaram, nossa, nós somos fodas, a gente ganhou um americano. Eu ainda não vi o filme, quero ver, mas bem legal. E o Galinha Pig 2, que é o dessa cena, que a cena é o seguinte, um cara vestido de samurai espartejando uma mulher. Ele arranca o pulso, depois ele arranca os braços, as pernas. Vamos fazer spoiler. Tá, tudo bem. Vamos ver Galinha Pig. Então, gente, mas tem cabelo? Que era... Não tem cabelo. Tem água? Não, tem cabelo, porque como eu falei, nos anos 80, era tudo muito gore, muito assim. Não tem fantasma? Ah, Titã! Esse é o filme que eu te contei hoje, então, foi nesse estilo. Qual estilo? Lembra que eu te falei que tinha um monte de coisa sanguinária, que tinha uma mulher que era meio yokai, meio coisa? Ah, será que é esse? Eu acho que é, cara. Não é esse, porque Galinha Pig não tem nada sobrenatural. Não, mas eu tava comentando com ele hoje que um amigo meu viu um filme e comentou comigo que era um filme bizarro assim, lá da década de 80. Que comentou com ela. Comigo, não é, com ela. Enfim. Tinha o filme era bizarro, tinha uma mulher que era meio yokai e tal, mas tinha esses negócios de esquartejamento, cabeça andando. Ele me falou que tinha uma cabeça que era viva. Oh my god, isso é do Rubinho Takahashi? Não, isso é do Máscara. Cabeça com perna? Você não lembra do Máscara? O vilão do Máscara, que a cabeça saía e ficava com as pertinhas de aranha mecânica. Ah, sim, sim, sim. Ou o Crane também, mas né? Mas aquela tão tinha máscara ainda. Enfim. Então, olha, mas hoje em dia, o cinema japonês, você pode diferenciar ele pelo humor psicológico, contrário com do americano. Certeza. Só que nos anos 80 não era assim. Era humor visual, era o terror visual mesmo. Falei humor. Era terror psicológico e terror visual. Era gente sendo esquartejada mesmo, gente morrendo mesmo, sem tudo que tá lá. Pra alguns humor também, né? Nessa época, tinha influência dos filmes americanos? Tinha, sem dúvida. E Guiné Pig terminou como um filme de humor. Por quê? Os dois primeiros era sério, no terceiro parece que tinha um cara imortal que queria se suicidar e não conseguia. Virou trash? No quarto já começou a desmancar pro humor. Tipo aquele filme... Se eu não me engano, no quarto tinha uma drag queen. E no quinto já... Tinha... Todo mundo em pânico, então era tipo aquele filme que passa todo dia, praticamente, na Globo, que tem uma mãozinha que anda e o cara no final... ele vai parar num mundo que ele nunca mais consegue sair. Era algo muito pior do que isso, porque ainda tinha toda essa ignorância, só que era com piadas. Era nossa, que bizarro. Enfim, né? Mas isso aí, eu acho que... Isso é antes... Nos anos 80, isso? É, nos anos 80. Nos anos 80. Então não faz sentido mesmo eles inserirem nada aqui pra gente no Ocidente, que na verdade era só um filme de terror que era feito no Japão. Nada diferente. Exatamente. Então, depois, por que eles mudaram de opinião? Mudaram de opinião. Eles foram inserindo fatores da cultura deles, né? Então, no caso... justamente, eles se voltaram para... Porque o próprio nunca fez país. Sucesso, sabe? Filme de terror japonês era tipo Sexta-feira 13, sabe? Não, mas esses filmes que hoje em dia são famosos, na época, também não faziam sucesso. Faziam, não. Sim. Assim que eles lá lançaram, dentro, fizeram sucesso lá dentro. Fora, não. Claro, óbvio. Então, isso que eu tô falando. Mas não faziam sucesso lá dentro, os outros, eles faziam sucesso, mas era pra um público muito específico. Depois que virou mais mainstream. Então eles foram mudando a fórmula pra tentar fazer um sucesso. Sim, óbvio. Mas o que fez eles mudarem, assim? Por que eles escolheram exatamente esse porque tempo? Porque eu tava dando dinheiro, sei lá, porque era a cultura deles. Eu sei porque, mas eu não posso dizer, porque senão eu vou fazer spoiler do fim do programa. Simplesmente, por quê? Porque a gente não pode falar. Tá bom, gente, então fala, vamos falar. Então, qual a teoria de vocês? A gente não vai vender nenhuma TechPix daqui a pouco, mas fique ouvindo até o final do programa. Pra saber. Anyway. Uma coisa muito incrível pode acontecer. Pra cabelo e água. Morreu. Qual a teoria de vocês pra cabelo e água? A minha teoria é o seguinte. Ah, inclusive, depois que vocês acabaram eu de ver... poderia dizer... Não, só um minuto. Depois que vocês acabaram de ver esse programa, daqui a 7 dias vocês vão morrer. Dá só pra avisar, mas tudo bem. 7? É, 7. Eu recebi uma ligação. Por que 7? Não, porque... Não, para tudo, para tudo. Que merda é de 7? Porque é uma semana. Não, por causa do lag. Então, existe um lag... Existe um lag espiritual enorme. Existe. Por exemplo, a todo momento aqui, tipo, wireless... Tem orações passando pela nossa cabeça. Então, até as entidades, por exemplo... Tem orações. Oração, por exemplo, você vai lá e... eu quero que o Ming morra. Aí começa a rodar essa ideia aqui, entendeu? Até uma entidade maligna falar assim... Isso foi uma eu quero pegar essa mensagem e torná-la real. Mas até isso acontecer, é igual a justiça brasileira, entendeu? Tem muito processo, tem muito pedido. Então, até ele matar... São 7 dias. Então por isso que eles agindo com você no telefone, olha só, você vai morrer daqui a 7 dias. Macumba não é instantânea, sabe? Você faz a macumba, exatamente. A pessoa só vai morrer daqui a uma semana, tipo assim, duas semanas. Gente, até Death Note tem lag. Quando você bota bala, pipoca... Death Note tem lag só se você quiser. Quando você bota bala... Alguns segundos, Death Note mas é lag. Lag. Lag. Death Note tem é o... Tem lag, cara. 40 segundos. Pelo menos eles te avisam, é o com o melhor processador. Eles te avisam, é verdade. Mas eles sempre avisam. Mas você pode enganar ele, cara. Você pode enganar e falar, vou morrer esse dia? Não. Aí vai lá e mete a faca na cabeça mais logo. Death Note tem a maior... Death. É verdade, pra cara, quê? É verdade, vamos fazer isso. Só que aí você vai pro inferno. Você suicidou. Não, vou para Paraisópolis. Matou eu vou para Paraisópolis e vou morrer lá. Então, Invernópolis. A pessoa pode morrer em Paraisópolis e ficar lá pra sempre. Então, Death Note tem conexão de 8 mega e... É rapidinho, um minuto e pouco. E é rapidinho. É 40 segundos, algo assim. Então, agora, lá pro chamado e tudo mais, é por causa da morosidade, entendeu? Mas falando sério. A morte trabalha muito. Naquela época era fita de vídeo, gente. Fita VHS. Igual Papai Noel, antigamente, ele entregava o presente pessoalmente. Hoje em dia, não. Verdade. Tem sempre um doente que vai fazer isso, tem sempre invisível. É verdade. Antes ele fazia questão. Agora as pessoas. É rapidinho. Mais hoje é TechPix. E hoje a morte também. Ela tem deputado também. Ela tem os seus santinhos, né? Que ela não pode dizer tudo e vai. Com certeza, pois tem o Shinigami, gente, também. Não, a morte é igual a de Sandy, mas é super legal. Deixa ele pra você e fala, ó, você vai morrer, entendeu? A gente vai pra um lugar muito legal, então vamos, né? Pega a mão e vamos. Mas então, por que é ter água? Porque eu acho que o Japão, o Ocidente. Quem falou de água? Você perguntou pra mim. Não, perguntei isso há muito tempo, mas eu tô tentando. Dá fazer uma observação aqui há um bom tempo quando vocês falam besteira. Então fala. Você pode perceber nos filmes japoneses que muitas vezes as maldições são sempre ligadas a algum objeto. É? Ou alguma coisa, ou alguma área, tipo alguma coisa. Casa? Tipo, no grito a gente tem a casa, no chamado a gente tem a fita, é sempre ligado a alguma coisa e a coisa ronda por ali, sabe? Mas a base do filme de terror não é sempre a maldição de algum objeto, tipo uma pessoa, por exemplo. Objeto, eu nunca vi um filme que não tem necessariamente. A maldição está ligada com o fato, com o objeto, com a pessoa, né? Aguarde mais um momentinho, por favor. O carinha de espírito, o fantasma de espírito estava ligado ao cara. Ao cara. Ao cara. É. Ele era um objeto, no caso. É sempre um objeto, alguma coisa. Cara. Uma área. Mas tinha foto. Sim. Era sempre ligado a alguma coisa. Tem que ter um foco, a razão de ser desse espírito. Ah, tá. Não é simplesmente a pessoa e o espírito. Tem que ter um objeto entre eles. Pode sim ser a pessoa, pode sim ser o objeto. É o link. Não é o objeto, não. Por exemplo, a pessoa vai lá, morre com acidente de trânsito. Ela pode ficar onde está o carro no ferro velho, ou ela pode ficar rondando a vida do cara que matou ela. Entendeu? Ah, tá. É um foco, ela se prende a uma referência responsável pela morte dela. Ou algum objeto que ela gosta muito que tá represente... Tá fazendo spoiler. Imagem. Tô fazendo spoiler, é verdade. Tá? Enfim. Hã? Não, minha carote. Eu estou com a mão na carote da dela. Então, Gente, rapidinho, eu acho que eu já tenho uma teoria sobre... A pergunta do menino falando sobre o sangramento nasal dos bebês. Sentiram o lag da Yuming? Sentiram. Caraca, meu irmão. Então, ela não morre em 7 dias, ela morre em 14. É, com certeza. Esses 21. Então, eu acho que deve ser por causa do aumento da pressão arterial, né? Porque geralmente quando aumenta muito a pressão, a pessoa tem sangramento nasal. Porque aqui tem vasos muito. Tá de sacanagem. Não. Se você ficar verdade, isso não faz sentido tudo isso? Faz. Pressão então, alta faz escorrer sangue do nariz. Agora porque só no Japão eles põem isso. Não, mas não é quando você tá envolvido com paranormalidade que sai sangue do nariz? Não, necessariamente. Não é não, quando a pessoa vai morrer, tem demolição. Não, acho que é o carinha gigante que sangra o nariz quando ele tá usando o poder psíquico dele. Então, quando mexe com a cabeça no processador lá no sangue do nariz? Então, quando ele vê a mulher, ele mexe com isso com a cabeça, com as duas. Alright. Anyway, então, qual é a minha teoria sobre água, cabelo e meninas estranhas? E menininhos também, crianças. Menininhos também, crianças. É. Água, raros, água porque o Japão, a Ásia é traumatizado com maremotos. Entendeu? Então água é um instrumento não da morte. Não é terremoto? Não, terremoto é terra. Terremoto também. Não, mas é mais terremoto do que maremoto. É, mas tem maremoto também. Aí tem terremoto e a partir de terremoto, maremoto. Não faz necessariamente. Sentido, não necessariamente. Pode ter um tsunami independente do terremoto. De onde não. De onde brota a água? Já perceberam que a água sente. Não. A água do Silvio surge do nada. Eu nunca prestei atenção de onde ela sai. Não, lógico que não. Sai da banheira, sai da torneira e sai de outros lugares. Ah, tá. A água condutor, gente. Tá, então. Faz sentido. Não. Então, aí o Ming literalmente não eu está com lag. Eu posso falar, gente? Ordem no JCast. Fala, Dito. Obrigado. Então, os japoneses asiáticos têm pavor de água. Criança, por que crianças... Peraí, para tudo, Dito. Por que eles têm pavor de água? Como assim, são porquinhos? Por conta dos maremotos, como ele falou. Essa é a teoria dele, tá? Isso não é verdade. Ah, é, gente. Por que não é verdade? Que preconceito é esse? Por que eu não posso ser um enviado de Deus contando a verdade no JCast? É, se ele Você for. Não é, Diego. Por que eu não sou, gente? Olha pra você, você olha não é enviado. Olha o Henrique Cristo, cara. Olha o Henrique Cristo. Olha pra você. Eu sou melhor que o Henrique Cristo. Tá bom, tá? Megalomaníaco? Esto não existe. Então, a água, eu já falei por causa da água. Meninos, meninas e criancinhas, porque eles são esquisitos, sim. Eles são lindos em filme de terror. Eu acho que são toda criança japonesa é estranha. É estranha. Não, é perfeito. São eles lindos. São lindos. Ou eles são desescolhidos, ou eles são assombrações. Não são. É uma coisa ou outra. Ou eles são autistas. Autistas. Mas uma coisa é fato, em qualquer filme de terror, ele sempre põe criança. E cabelo, porque cabelo é uma coisa que ao mesmo tempo é bonito e pode ser no outro dia é nojento. Olha isso. Cabelo é uma coisa que é muito bonito, mas nos outros é nojento. Olha que legal. Eu como cabelo. Como eu não? Você come comida com cabelo? Peraí, calma. Você é um antisséptico aqui. Você é um antisséptico aqui, segundo o Live Indy. Alright, mas não interessa. Ninguém gosta de cabelo que não seja seu. Se estiver na cabeça da pessoa, tudo bem. E só porque caiu agora acabou a magia toda? Peraí, eu não mordo o cabelo da pessoa. Verdade, porque... Quer dizer, eu já mordi cabelo. Eu conheço pessoas que não encostam em cabelo. A gente não sabe por onde o cabelo andou. Não é assim? Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Não, eu adoro cabelo. Eu vivo cutucando o cabelo de todo mundo. Depende do cabelo. Tá, agora, se seu cabelo fica... Depende da textura do cabelo, do tamanho dele. Ah, que preconceito é esse, meu amigo? Exatamente. Verdade. A gente tem que estar muito alerta pra dar onde é o cabelo. Tem que especificar o cabelo. Não, gente. Tem que ver na etiqueta. Ok, porque tem a etiqueta da vela. Claro, então, se for da vela, beleza. Então, Então, porque cabelo é uma coisa ambígua. A gente pode não ser sabe bonito, onde cabelo andou, como né? pode ser nojento. Uhum. Se eu fosse aquele cabelo de ralo... Cabelo de ralo. Aquele tipo que quando a pessoa toma banho, sabe? É. Cai, aquele geralmente assim. Do seu banheiro, que é o seu cabelo? Não, não necessariamente o seu, porque afinal você mora numa casa com outras pessoas. Não, e não. Eu que moro sozinho numa mansão. Mas você não mora sozinho numa mansão, Diego. Quem disse que não? Eu sei que não, eu já fui pra casa. Ok. Então. E se aquela não for a casa dele, foi um esconderijo? É. Whatever. Aqui pode ser fachada, Darko. Pense nisso. E se eu agora tiver... Então. Então, Otsu, qual é a sua teoria? É... A minha teoria sobre esse lance de fantasmas, né? É, vem do budismo, que diz que quando as pessoas morriam, assim, como já diz também no filme do John mesmo, fala isso, quando as pessoas morrem com alguma coisa, com algum rancor, ou apegadas a alguma coisa, ou a algum objeto, elas morrem, elas continuam no lugar, o espírito delas não fica livre. Ou seja, elas ficam vagando por ali sem descanso, pra sempre. Tipo universal, assim, é o imposto. É. Eu não prestei atenção no que ela falou. O imposto é aquele ou então... que fica sentado. Peraí, assim. eu tenho a impressão... Não necessariamente sentado. Ok, eu vi. No filme, gente, vocês não viram o filme? Encosto é aquele cara que fica sentado pra poder encostar. Não, encosto é o cara que fica sentado. Encosto é o nome da cadeira. Cara, por isso que ele ficou... Ah, esse é espírito, era uma menina, pesados. Encosto, faz sentido. Mas não precisa necessariamente ficar sentado no ombro da pessoa. Não, pra mim o nome encosto seria porque ele fica sentado no seu ombro. Não, porque ele fica sentado. Pode também significar algo que fique sempre do seu lado. Aí tinha que ser garupa. É, exatamente. É verdade, faz sentido. Encosto basta ter encostado. É isso mesmo. Geralmente nas suas costas. Aí... Ok. Você é coisa de tailandês, maluco. Então, e eles ficavam sempre nessa, buscando vingança sempre, porque, sabe, a raiva ia se reciclando. Até eles conseguirem o objetivo. E ficavam ali, protegendo o lugar, o objeto. E o lance dos cabelos, bem, se vocês repararem, a maioria, se não forem todos os filmes desses terror japoneses ou asiáticos, enfim, sempre o fantasma é uma mulher de cabelão. Por que não tem um homem de cabelão? Por que não tem um homem? Só tem mulher. Por quê? Porque mulheres mortas e cadavéricas são sexys. Elas são perfeitas. Mas um homem cadavérico também é. A Samara é linda. Com certeza. A Sadako. A Samara é mais bonita que a Sadako. Por exemplo, o Jill é uma menina pegadora. De cabelão. Cara, isso seria a enfermeira assassina. É. Assobiando, é. É. Enfim. Inclusive, foi o... Anyway. Aquele cara que escreve um monte de filmes de terror que criou esse estereótipo da enfermeira, do palhaço. Eu esqueci o nome dele. Ele escreve... Quem? Não sei o que... Stephen King. Isso. Tá, whatever, Stephen King. Voltando ao filme de terror. Voltando ao filme de terror. Então, basicamente, é isso. E também porque o cabelo dá um ar de mistério. Por mais simples que seja o efeito, sempre dá, assim, um friozinho na barriga, sabe? Isso é uma coisa. Meninas, tecnicamente, o cabelo da Samara é maltratado? Não. É sedoso o cabelo da Samara? Eu odeio a Samara e eu amo a Sadako Samara. Tudo bem, mas a gente não tá perguntando isso. O da Samara e o Sadako. Da Samara ou da Sadako? O cabelo da Samara e da Sadako, ambos são bons. Eu quero saber se elas usam Garnier Fructis. É. São, usam. Ah, eu não sei. Elas importaram no futuro. A Sadako é japonesa, cara. Japonês só consegue fazer o cabelo ficar ruim quando quer. Esses produtos. É verdade. Que são muito divulgados, assim, na mídia, entendeu? Eles não são muito bons, pra falar a verdade. Se você for consultar o cabeleireiro, ele vai te dizer que... Com muito legal, que eu não vou falar. Que outros produtos que você nunca ouviu falar o nome, que são bons pro seu cabelo, entendeu? Então, na verdade, seda, Garnier, que é tipo... Olha a propaganda. R$7, entendeu? Não são bons. E você vai no cabeleireiro e te oferece um creme por 30. Isso é uma opinião pessoal da Jay Kessler. Pois é. E você, Yumi, falar nisso, ninguém percebeu a minha escova hoje. É, vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo a escova dela? Vocês não perceberam a minha escova. Eu te vejo uma vez por mês. Como você vê essa escova? Você faz escova nos cadáveres nas quarta-feiras? Não, porque eles não têm mais cabelo. Não, é isso. Mas não cresce depois que morre? Não cresce. E a unha? Olha, desmistificamos uma coisa. Não cresce. Unha cresce. Não cresce. Cresce um pouco, sim. Não é por conta do formol, não é por conta do formol. É porque o defunto chega atrasado lá. Olha, ele chega lesado, com lag. Vamos ouvir o laudo técnico. O defunto chega lá, entendeu? Sozinho. Ele, eu tô morrendo. Ele vai. Oi, eu tô morto. O defunto, quando chega lá, entendeu? Entendendo. Ele chega, tipo assim, morreu ontem e chegou hoje. Entendeu? Então eles fazem uma incisão na coxa pra procurar a artéria femoral pra aplicar o formol pra poder conservar os órgãos internos. Depois disso, o defunto é colocado numa banheira de formol e fica ali três meses, no mínimo, boiando na banheira de formol. E nesse tempo o cabelo ia na creche. Eu acredito que não. Até porque você acredita. É claro, eu não pode abrir depois. Mas da onde que vem essa lenda que cresce os negócios? Cresce sim. Não, não é. Isso realmente acontece. Eu não sei, eu nunca morri. Talvez isso aconteça na raça japonesa, né? Isso acontece com qualquer um. Todo mundo fala isso, cara. Não, isso é verdade. Tanto é que os defuntos do cartaz dos Jogos Mortais têm coisão. Tem unha grande. Mas isso não tem nada a ver. Só pra dar uma ideia de... Elas são maltratadas também. Pra dar uma ideia de coisa... Cresce um pouquinho. Enfim, e o Link, você tem alguma teoria sobre cabelos e água? Não. Eu também não, porque eu sei da verdade. Eu também sei da verdade. Você sabe só porque na verdade, link... não, não se rodar. A gente sabe, só que a gente não pode contar agora. O link super secreto, Wikipedia. Super secreto. Anyway. A gente não pode falar agora, senão o Jackass acaba. Exatamente. Não, mas já tá na hora de acabar. Falou de autorismo. Tá, você não tem que sair? Eu tenho que sair, por isso que agora eu vou contar a verdade. Vamos embora. Expõe Lisa. Que verdade? Então, vamos contar a verdade. Bata os tambores. Oh, meu Deus. O que são mulheres com cabelo na cara e roupa branca? São mulheres com cabelo na cara e roupa branca. Não, elas são yurei. Yurei. Yurei. O que é uma yurei? Yurei são mulheres com cabelo na cara e roupa branca. Não, yurei são fantasmas japoneses. Fantasmas! São muito mais bonitos do que nossos fantasmas, são lençóis ridículos ali ao Tec. E tem o nome yurei. É. Agora, de onde... Tá bom, Max Call. Tá bom. De onde surgiu... esse estereótipo de yurei. É. Porque os fantasmas japoneses são mulheres com cabelo, com roupa branca e cabelo caído na cara. Porque algum dia alguém inventou isso. Quem inventou talvez isso? Talvez cabelo na cara pra escolher. Mestre do terror. Que seja monstruoso. Mas não tá mais a vez dos talvezes. Acabou não talvez. Agora é verdade. É a verdade. Agora é verdade, você vai saber tudo jogada. Aquilo. Exatamente. É a verdade na cara de vocês. Enfim. Mexeu com vocês e mexeu comigo. Alright, yurei. Não, isso é mentira, porque essa Dako, o cabelo dela era gigantérrimo e ela vivia na água. E daí? A japonesa, ela não faz escova. Ah, ela é imortal, é verdade. Então, de onde surgiu esse estereótipo? Um dia, um artista de ukiyo-e. Lindo! Que são aquelas pinturas super legais da época Edo, antigas não, pra caramba. Na madeira. Não sei se vai ser pra madeira. Sim, é whatever. Sabe aquelas ondas idiotas? É aquilo. Ele era apaixonado, porque antes disso já existia o conceito de yurei, de fantasma, só que ele não tinha uma imagem fixa. Ele poderia ser qualquer coisa. Ah, isso faz sentido. Pedaço de pau, você andando sozinho. É. E a mamba é um tipo de yurei. Assim como... são. Então, assim como os nossos fantasmas podem ter qualquer forma, apesar de serem sempre transparentes. Então, ele foi dormir, ele era apaixonado por uma cortesã. Só que essa cortesã... Exatamente. Oirã? Eu não sei. Provavelmente Kabukicho, porque eu adoro Kabukicho. Então. E aí ela morreu, coitadinha. E morreu muito nova. Coitada. Mal viveu, coitada. Tadinha, pior ainda. Aí ele ficou com muita pena dela. Ela precisa viver pra sempre. Toda noite ele tinha surto zemo, chorava muito, lembrando de paz. Cortesã, coitada. Oh não, o Iranzama. E um dia ele dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou com ela. E ela apareceu exatamente dessa forma. Ela apareceu sem pernas. Por quê? Porque os yurei originais, eles levitam. Eles não têm, as pernas deles não aparecem. Ah, é verdade. E com roupas brancas e cabelos desgrenhados, grandes. Isso no sonho dele. Isso no sonho dele. No outro dia ele foi lá e pintou. Olha. Fez um primeiro kyoe com a imagem que a gente pega. Ele não é louco. Ele não é louco nem é estilista. Porque roupa branca, esses vestidos brancos que eles usam, são remetidos às roupas da cerimonial de morte, funeral. Funeral, não faz sentido ser branco. É verdade, uhum. Branco. Mas por que é branco aqui no Porque Ocidente? Porque branco aqui no Ocidente é preto. No Oriente é branco. Não. No Oriente é branco. É preto na cena do crime que você bota o plástico. Agora, geralmente no necrotério, porque é branco? O que é branco? O pau coisinha. Não. Mas antigamente era. Todos hoje os filmes é preto. Hoje é preto por causa do plástico. Vocês não tiram mais do plástico. Peraí, mas as pessoas... Você tá falando do lençol? Tem o formol, aí bota o cobertor, molhadinho de formol e por cima... plástico preto. Então, mas antes era branco, inclusive. Plástico branco. Mas isso não tem nada a ver, porque a gente tá falando da roupa do defunto. É. Ah, O defunto aqui no Ocidente é enterrado de preto. E no Oriente é de branco. Não é a roupa que eu tô falando do fantasma. Tá, mas os defuntos. Ah, não, tá. Não tem roupa tradicional. Os fantasmas que acreditam mesmo falam que, tipo assim, quando o fantasma tem roupa preta, é porque é ruim. E quando tem roupa branca, é porque é bom. Porque todos eles têm roupa branca. E todos eles vêm assustar. Não, necessariamente. Aquela foto daquela menina segurando o ursinho voando no corredor. Ela tá com cabelo com camisola branca. Mas ela tá um vestidinho. Aquela é um vestidinho. Não sei se é branco. Pode ter rosa. Ok, tudo isso é muito fake. O que importa é o seguinte. Ele sonhou e pintou. E é o primeiro registro da Jurei como a gente conhece. Foi a primeira Sadako. Foi. Como isso popularizou? Com o Kabuki. Só que por que o Kabuki, o teatro Kabuki, que é aquele teatro onde só tinha um homem... As drags, que mulheres não participavam, né? Mas no início as mulheres participavam. No início, mas eles pintavam a cara e tudo mais. Aí falava, mulher não presta pra merda nenhuma, tem que ficar cozinhando, né? Bota uma peruca nela e acabou. Tadinho, né? Eu discordo. É, também discordo. Inclusive, Samurai Champloo tem um episódio muito legal. Mas peraí, Darko, para tudo. Como que o Kabuki se linkou a esse rapaz? Isso que eu vou falar agora. Deixa ele falar. Eles começaram a usar a Jurei. Mas por que eles começaram a usar a Jurei? Acordaram pra Jurei assim do nada? Porque existia um jogo chamado Hyaku Monogatari Kairankai. O jogo consistia no seguinte: de noite, num lugar, na sala bem escura, as pessoas se reuniam. Tipo, era o jogo do copo? É uma espécie. Ah, tá. É um variante japonês. É, só que é mais emocionante. É bem mais emocionante, porque funciona assim. Numa sala muito escura à noite, você acende 100 velas. Uau! Muita vela. Imagina, você pode pegar fogo. São 100 anos. Crianças, não façam isso em casa. Na verdade, como 100 velas ia demorar muito... Façam sim. Às vezes eles faziam com menos do que 100, mas o original era com 100 velas. Aí vamos ver aqui, nós quatro. A gente senta lá, no tatame e tal, acende as 100 velas, e cada um conta uma história de terror, que era chamada de Kaidan. A cada história que a pessoa conta, apaga uma vela. Vai ficando cada vez mais escuro. Pô, vai ter que contar 100 histórias. Como eu falei, 100 histórias. Amanhece e anoitece. Como eu falei, 100 histórias. É uma rave. Como eu falei? A ideia original era com 100 velas. Porém, como demorava muito, eles botavam menos. Tipo, quantas ninguém sabe. Quantas eles acharem, quando eles tiverem a fim de contar. Mas as histórias okay, poderiam ser inventadas e precisariam necessariamente ser supostamente reais. Se fossem outros, seriam semanas de histórias. Agora, de onde vinham esses Kaidan? De onde vinham esses Kaidan? Da escada. Não. Começaram a fazer romances. Tipo esse rapaz que... Livrinhos contando histórias. Inspirava várias pessoas pra criar altas histórias, né? E daí... As pessoas contavam as historinhas, ficavam famosinhas, gostei dessa história. Aí vai lá, e aí as pessoas começavam a ler e contavam contavam. Foi popularizando. No Kaidankai. E foi popularizando, foi crescendo e foi aí que surgiu a Jurei. Mas e o rapaz que pintou a Irã? Então quer dizer que o Jurei foi o cara que inventou, contou a historinha? Não, a Jurei sempre existiu. A ideia de Jurei sempre existiu. Sempre existiu, porém, mas não era popular. Porém, nos livros, nesses Kaidan, eles começaram a ser muito utilizados. Só que eles não tinham uma forma ainda. O problema é, como a popularidade do Kaidan aumentou muito, eles começaram a querer adaptar pro Kabuki. Entendi. E no Kabuki, como é um teatro, é necessário identificar logo quem é um fantasma e quem não é. E aí, provavelmente, vindo do Kyo e pesquisando e blá blá blá blá blá blá blá blá, surgiu o estereótipo que a gente conhece. O estereótipo cabelo na cara. Cabelão na cara, preto. Não necessariamente na prática, na cara, mas pode ser grande e bagunçado. Exatamente, mas quem não sabe no Kabuki, os homens se vestem de mulheres e cada pessoa a plateia, ela precisa identificar cada um dos atores e cada um dos personagens. Então, por isso que eles tinham cabelo exatamente... É, eles sempre usavam perucas e etc. E tudo mais. E faz sentido ter cabelão, assim. E aí tinham cabelo branco, roupa branca, e não tinham pés. O que eles faziam pra não ter pés? Ou eles botavam kimonos muito grandes, que iam até o chão. E plataforma. Ou eles faziam algo muito maior. Eles usavam cabos. Como eles usam hoje em Hollywood, penduravam o pessoal. Legal. Que lindo. E ficava pendurando a mulher. Com o cabelo na cara. Caindo na cara. Faz sentido. E assim que surgiu a Jurei. Além disso, é acreditado que Jurei tinham dois Citodama acompanhando elas. Que são as chamas. São, eu não sei como traduzir em português. Que nesses animes. No Bleach tem. Que nesses animes tem esses foguinhos azuis. São espíritos. São de várias cores. Normalmente eles são espíritos. Porém. Na Jurei, eles não são espíritos que acompanham a Jurei, eles são parte do espírito, eles são parte da Jurei. São parte dela. E tem muitos. Mas por quê? Por que despedaçado, assim? Não é despedaçado. Não é despedaçado, só porque ela tem um bolinho pra ficar bonito. Você já viu vários RPGs. Se eu não me engano, tem um anime que aparece uma Jurei com dois Citodama. Eu já vi vários RPGs. Ah, é em Negmar. Tem uma das 40 garotas que acreditam que ela é uma. uma Yurei e ela aparece com o Setodama de vez em quando. E eu li também que no Bleach tem. Várias mulheres são Yurei. Tem? Vários personagens são Yurei. São pessoas que voltam pra não sei o que. Não, tem uns Hollows, mas eles não têm. Então, está lá no Wikipedia. Eles seriam uma versão de Yurei. Só que ainda na época antiga, onde eles não tinham uma forma definida. Exatamente. Exatamente. Eles são Yurei. Isso que a gente tem que entender, que Yurei, que a gente está se referindo, é ao estereótipo. Uhum. Tudo exatamente. Aquilo que é fantasma no Japão é Yurei. Então, se vocês querem saber como era um Yurei antes de surgir o estereótipo, etc., pensem nos Hollows de Bleach. É, era qualquer coisa. Era qualquer coisa. É. Que fosse bem feia e monstruosa. Não liguem pra coisa da máscara e do buraco, não, porque isso é coisa de mitologia do anime. Era qualquer coisa estranha. Então, aí tem a chamazinha, tem ela... Ah, tá, e tem uma outra coisa. Aí, como que o cara ficou famoso ao ponto de se familiarizar a essa história do Yurei dele? Ó, a pintura. Não, ele era um pintor. Ele era pintor famoso? Calma, o do pintor foi apenas um caso, sabe? Foi o primeiro registro encontrado da Yurei dessa forma. Entendi. Não quer dizer que veio a tudo partir dele. Daí se desenvolveu todo o estereótipo. Como foi desenvolvido, etc., ninguém sabe. Inclusive, essa pintura dele não tem cabelo na cara. É cabelo comum. É grande, descabelado, mas comum. E eu não sei o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. Agora, qual a diferença de Yurei pra Bakemono? Bakemono é monstro? Quem? Não, Bakemono não é necessariamente monstro. Bakemono são é um tipo de fantasma. Ah, é? Só que Yurei são fantasmas de seres humanos que morreram e ficaram presos à Terra por algum motivo de vingança e etc. Uhum. Bakemono são criaturas sobrenaturais do de outro mal. Mundo. Tipo Yu Yu Hakusho. Que yokais. Se manifestam aqui. Yokais, não são yokais. Há uma diferença também de Bakemono pra yakai. Então qual é a diferença? Yokai realmente é um demônio. Yokai tem corpo. Bakemono é como se fosse um fantasma, porém não vejo uma alma humana. Fantasma de Eu não acredito nisso, porque Bakemono, eles usam pra qualquer tipo de criatura. Aham, aí começou a ser usado assim, mas originalmente na mitologia... Então, originalmente o Bakemono é o espírito de um yokai. Não necessariamente de um yokai, mas qualquer ser, porque existem mais do que yokai. Qualquer ser seria bizarro. O Kappa é um Bakemono. O Kurupira é um Bakemono. O Kappa não é um Bakemono, porque ele tem corpo. O Kurupira é Bakemono? O Sasipirere é Bakemono? Não, porque todos eles têm corpo. A loura da esquina. A loura da esquina. Ah, tá, isso é o Yokai. Não, eu sei. A loura da estrada daqui. É. Sabe, a loura? Tem a loura do banheiro também. Se ela morreu. A menina do banheiro da escola. O que acontece é o seguinte: se a loira do banheiro morreu, ela foi alguém que morreu no banheiro. Ela é uma Yurei. Se ela é alguém que morreu e é um fantasma, ela é um Yurei. Agora, se ela é um ser sobrenatural de outro mundo que se manifesta aqui, ela é um Bakemono. Alright. Entendi. Agora, existem classificações de Yurei. Chupacabra, então é um yokai. Que vai depender diretamente da forma... Na verdade, existem variações das yureis. Eu não sei os nomes dessas variações, então vou ler. Existem muitas variações. Na verdade é o seguinte. A variação vai depender da maneira com que ela morre ou qual a pretensão do yurei. Por exemplo, você vai lá e mata o Yuming. Não, é o Yuming que te mata quarta-feira. Não pode matar o Darko? Aí o Yuming te... Tá, aí o Yuming mata o Darko. Não, você mata o corpo. Eu não vou matar, eu não faço isso. Você mata e você estuda a Otsu. Não é, não é. Aí que pode acontecer? Aí a Yuming, não, a Otsu vai virar uma Yurei. Ela vai voltar e vai vir ou pedindo vingança porque você matou ela na quarta-feira. Ou o seguinte, ou ela pode voltar por exemplo, pelo menino que ela gosta, sabe? E fica perseguindo ele. Aí volta pela Yuming? Exatamente. Ela pode voltar pra uma situação de afeto, pode voltar pra uma situação de vingança. Eu posso contar uma história só pra ilustrar? Mas nesse caso, eu voltaria por causa da Yumi. Com certeza. Right. Eu vou contar uma história só pra ilustrar. Entendeu? E tipo assim, eu soube que numa faculdade perto, entendeu? As pessoas estudando no cadáver lá começaram a brincar. Aí brincando, cadáver e tal, aquele negócio todo. De repente, um das estudantes... O cadáver peida. Não dessa vez. Então, a menina desmaiou, entendeu? No meio ali e tal. Aí foi... Mas como assim? Desmaiou por quê? Ela desmaiou. Não, nada, desmaiou. Ah, tá, desmaiou na brincadeira. Aí isso. Aí pegaram, socorreram a menina e tal. Aí a menina acordou. Quando ela acordou, ela falou que nesse tempo que ela esteve desacordada, o espírito daquele cadáver falou pra ela que era pra ela avisar os outros que eles... Pra eles pararem de ficar brincando com ele, porque ele tinha família. O nome do corpo é Rousseau? Eu não sei. Okay. Isso daí eu não sei, eu só sei que foi uma batalha. Aí ele falou pra... Que aconteceu mesmo, porque foi a minha amiga que me contou que a amiga dela que estuda com essa menina... Que morreu, ok. Que... Ele falou pra parar de brincar. É o Yurei. Porque eu não sei. Até que ponto você pode acreditar nessas histórias? Agora, por que eram mulheres na maior parte? Porque uma história muito comum no Kaidan era de mulheres que eram maltratadas pelos maridos, morriam nas mãos deles muitas vezes, e voltavam pra se vingar. E isso é perfeito. Era uma isso história acontece. Muito comum. E que inclusive, lembra que eu falei pra vocês que tem aquela série americana, Master of Horror, e que tem um japonês, Norio Tsurata, se não me engano, e é o diretor, né, que é muito famoso também, que faz parte desse J-Horror boom, e ele fez uma versão lá, a sua participação com Dream Cruise, que é o Cruzeiro dos Sonhos. Que também tem água, é no mesmo oceano. Cruzeiro dos Sonhos, aqui. É um iate. E acontece o seguinte, a mulher que esse cara que tá lá, spoiler, que ele matou, volta pra buscar ele no iate. Olha! Muito legal. E ela tocou completamente aquela pele morta, muito legal. Mas tinha cabelo na cara, tinha assim, água. Ela tinha morrido junto com o outro. Eu não vou contar a história como ela morreu. Você tem que assistir pra saber. Mas ela voltava pra matar ele. E ela era toda massa da pra meu, matar ele, com mas cabelo porque na ela cara. Gostava dele? Não, pra se vingar. Ah, ele matou ela. Exatamente. Ah, tá, entendi. Enfim. E é isso aí. E como eu então, falei... Então não, Dutchan, você tava falando da diferença do Yurei. Então, exatamente. Vai depender de como ela morre. Ela pode voltar pra se vingar, pode voltar pra uma situação de relação afetiva que não terminou, ou pra uma coisa que ela veio fazer, que ela sempre esteve aficionada terminar. Pra fazer aqui, e ela não fez. Então ela só vai voltar, só vai ficar em paz enquanto fizer. Mas e isso essa também, essa história também existe aqui. Exatamente, mas uhum. Na verdade Yurei só é Yurei lá no Japão. Qualquer fantasma, qualquer tá. espírito. É fantasma de qualquer jeito. Qualquer encosto que tá aqui, exatamente. É tudo generalizado. Universal, Mondial, exatamente. Qualquer encosto que tiver aqui é Yurei também. Agora vai se classificar dessa forma. E é isso aí. A classificação é essa que a gente já conhece. Sim, não tem mais. Mas tem específicas, como por exemplo, a Yurei que volta pra cuidar do filho, que largou. Normalmente são ou que. Por motivos afetivos. Ou que morreram no parto, ou que largaram a criança muito nova. Elas voltam e elas só conseguem ir pro outro mundo. Ou quando a criança cresce, ou quando elas conseguem alguém pra cuidar da criança. Exatamente. Que elas confiem. Alguém que seria uma pessoa viva. Exatamente. Então, aí pegou todo esse estereótipo. E existem até os aristocratas, né? Ah, é? Existem fantasmas aristocratas. Como assim? Abre aí. São os Goryeo. Eles são fantasmas vingativos da classe aristocrata, que normalmente foram mortos como mártires. Uau. E eles voltavam. Assim, tipo... E tem o Funa Yurei, que é esse que eu falei, que é os que morrem no mar. E esses aristocratas que se matam? Os que se matam não tem nada a ver com isso. Sabe que Funa, Fune é navio. Legal. Funa, não entendi, enfim. Morreram no mar, naufrágios. É, exatamente. Enfim, aí pegaram todo esse estereótipo pronto e lançaram... Vamos lançar no filme? Vamos. Não foi assim. Ó. Isso existia nos Kaidan. Agora, como isso foi parar nos filmes? O primeiro grande filme, eu acredito eu, que fez grande sucesso foi Iringo. Só uma coisa. Iringo foi baseado no Kaidan. Que era uma coisa muito popular. Iringo era uma adaptação de um Kaidan, e isso não acontecia. Não acontecia, mas foi era uma coisa de filme, conhecimento então, geral do Japão. Todo mundo que se refere Sim. a terror era Yurei, era aquela coisa. Mas nunca usaram antes. Não, não foi vamos jogar no cinema. Nunca usaram antes. Aí um dia resolveram adaptar do Kaidan, Ringo. Fizeram. Jogaram. E não fizeram, meu Deus, vamos fazer sucesso com isso. Não fizeram pra fazer. E fez sucesso. Fez sucesso no Japão, naturalmente. Usando outra lenda urbana, que era a lenda da fita e tudo mais, que era uma lenda urbana recorrente no Japão. Muito legal, porque eu fiquei frustrado, mas Darko, pergunta. Existe yureis de animais ou objetos? Existem, são os chamados ikiryo. Que os japoneses acreditam que qualquer ser vivo, tem alma. Com Inclusive muito planta. Ódio e muita raiva, muita inveja... Eles podem voltar pra se vingar. Faz sentido. Mas como um objeto pode ter sentimento? Só que eles... Não um objeto, não. Qualquer coisa que tenha alma. Ah, sim. Objeto não tem alma. Até então, a minha colher não, nunca chorou. Porque então a Otsu tem que reformular a pergunta dela, né? Porque ela falou em objeto. Eu não falei, eu perguntei. Eu deixei passar. Anyway. Objeto não. Aí Ringo fez um sucesso legal no Japão. E como o Ringo já está... O Ringo foi lançado numa época que... globalização estava aí, né? Tudo muito bem. E naturalmente, na mão de um... E antes de vir pro ocidente. Depois que eles viram que o negócio de Yurei dá certo, eles começaram a fazer direto. Peraí, antes de chegar aqui no americano, por que água? Água é considerado a passagem pro outro mundo. Tipo, Constantine tem isso. Quando você entra na água, você vai parar no outro mundo. Constantine tem isso. E que vem da mitologia japonesa. Água é objeto de condução, gente, viu? Eletricidade, outro mundo. Você toma banho no outro mundo, né? Aham. Legal. Na verdade, não é quanto a água cai em você, mas quanto você entra na água, sabe? Mas no de ontem tem uma cena de a menina tá tomando banho e o Yurei aparece pra ela. Bem ali no box. Ou seja, quando vocês tomam banho, vocês são vulneráveis a Yureis. Exatamente. E pra quem estuda psicologia sabe que água é corrente, qualquer coisa relacionada a medo. Faz sentido. Mas olha só, olha que coisa... Seria além uma espécie de urei? O quarto dela tinha água. É, mas era porque vazava do... Então, refrigerador mas lá. Só no quarto dela. Na verdade, então, peixes são bichos do mundo, né? No mar deve ter muito iurei, gente. É todo mundo, peixe. Deve ter muitas pessoas. Enfim. A baleia azul. Mas aí que tá, por exemplo, não tem água. Não tem água no local pro iurei aparecer. Não interessa, a gente bota pra sair da parede. Foi o que aconteceu em Dark Water. Exatamente. Isso. A água é negra. Não. Tem sim, gente, um encanamento. É. Faz sentido. Mas se não tiver, vai sair da brisa. Não tem importância. Vai sair da pedra. Não tem isso, não. A água é uma espécie de iurei, então, também. Exatamente. Aí veio o boom, J-Horror boom. E teve no Japão, começaram a fazer muito filme, e é uma coisa que eu me irrita no cinema japonês. O quê? Filmes em série. Assim, filmes feitos de forma dois, industrial. Três, não, feitos de forma industrial. É. Tem uma série chamada Tomie, que eles chegaram a fazer. Chegaram ao cúmulo de 5 filmes em 3 anos. Em 3 anos eles fizeram 5 filmes. Cada índia mais. E é mais assustador ainda, cara. Isso é absurdo, porque os filmes são feitos na coxa, de qualquer jeito. Horrível. Mas às vezes é trash. Inclusive, mesmo. As atrizes de. Que interpretam a Tomie sempre mudam e é uma espécie de maldição, sabe? Todo mundo que faz a Tomie nunca faz sucesso depois. Nossa, então o pessoal cara. Não gosta de ser cotado pra fazer a Tomie. Ah, e me diz uma coisa, por que não tem nenhum anime com esse estereótipo de Yurei? Tem. Eu acho que tem. Qual? Sim. Poucos, mas tem. Eu nunca vi. Eu já ouvi falar, mas agora eu não tô lembrando. Tem um Jigoku Shoujo que eu ainda não vi, mas eu acho que tem. Eu não tenho certeza. Já virou anime? É, tem anime. Ó. Eu achei até o episódio 9, tava querendo achar completo pra ver. Aí, teve o J-Horror Boom, e com isso, naturalmente, caiu na mão de um ocidental. Um americano viu, isso é legal. Ele falou, vamos trazer isso aqui também, que é legal, né? É, deu cara, medo. Isso é bem diferente. Vamos fazer uma versão. E aí foi como que você americano conheceu... é bicho burro, não dava pra passar em japonês, a versão japonesa lá, que eles iam achar muito estranho. É, então, vamos fazer uma versão, né? Vamos resolver estragar. The Ring, exatamente. Aí, fizeram o chamado... fez um sucesso legal, a gente começou a ver essas pessoas com cabelo na cara, todo mundo começou a ver isso repetidamente, viu que realmente isso era do Japão, e criou esse estereótipo, essa coisa de... Sabe o que é muito legal? Shimizu. O mesmo diretor do Grito, americano, é o mesmo do japonês, do Jun. O que é muito estranho, porque Jun, ele é todo artístico, sabe? A montagem dele é toda bonita e artística. Mas aí é que tá. E a montagem americana é totalmente tosca. Não, mas olha só, o filme é comercial. O que que acontece? Se ele fizer da forma japonesa aqui no ocidente, não vai dar certo. Não, acho também não. Ele tem que adaptar. Eu acho que não tem nenhum impedimento ele fazer da maneira japonesa. Não tem impedimento, agora, mas não fará sucesso. Agora, as inspirações ocidentais, elas não acreditam ou elas acham que as ideias delas são melhores. Então, o que eu tô falando, não fará sucesso. Por quê? Porque não tem diferença. O povo não aceita. Imagina um ringo. Imagina o Ringo, esse japonês. O Ringo japonês, ele é não é tão artístico diferente. Quanto o Jun. Ah. O Jun japonês, ele é muito artístico. Muito lindo. Agora, se fosse aqui no ocidente, feito no ocidente, com recursos do ocidente, do mesmo estilo, não seria Sabe melhor? Por quê, Ditchão? O que acontece seria estranho. Seria estranho porque o público, principalmente americano, pra onde foi feito o filme, não iria aceitar o filme. Não, eles são fracassos. Por que é que faz tanto sucesso no underground? Você pode ver o Grito, porque é no underground. O underground não é público suficiente pra vender um filme. Mas acontece que esse público não era pro público americano pra milhões, que gosta de público japonês. É pro público em geral, independente de gosta de filmes japoneses ou não. Eu acho pra pessoas que nunca viram filmes japoneses. Os filmes japoneses, eu acho que eles colocam muito pouco medo pra gente que é ocidental. Eu acho, essa coisa de cabelo na cara e olho branco. Eu acho que é o medo muito mais rebuscado. Esse medo é relativo. O medo americano é medo parcelão. É, não precisa. No japonês, a Yurei tá lá só pra fazer figuração, sabe? Porque o que interessa, as cenas que realmente dão medo, é as que ela não aparece. Exatamente. E o outra coisa. O que acontece é o seguinte: eles trabalham com o psicológico. Exatamente. Aqui eles trabalham com o visual. E outro detalhe: se fosse um Yurei, se fosse acidental, ia ser um Yurei com uma. Eu estou ouvindo barulho de água. Ai, gente, eu para, também não olha. Calma, é só essa data. Gente, olha ali. Ah! Então, gente, esse JCast com fortes emoções. Para, gente. Olhem pra trás de vocês, JCastianos. Olhem pra trás de vocês. Eu tenho medo, gente. Que coisa idiota. Se o Yurei fosse uma criação ocidental, certamente... Esse teto tá descascando. Ah, gente. Se o Yurei fosse uma criação ocidental, certamente não ia vir da água. Ia ter uma serra elétrica. Exatamente. Ia ser uma mulher com uma serra elétrica. Exatamente. Agora, se fosse no Japão, podia ser uma mulher com lápis. Eu não o lápis, consigo. Que ela furava o olho das pessoas. Olha só. Eu não consigo imaginar a Eurice da cara, uma mulher com lápis, é assim, cara. Vermelho, cara. Cê, você falou uma coisa muito interessante. Você pode lápis é uma coisa história. É uma coisa que faz um saco. Não, você pode ver falta de lápis. Você tem tiver... visto muito comercial. Mas daí né? Você é. Pode ver atenção. Que o terror japonês, ele é nas mínimas coisas. Mínimas coisas, detalhes. O terror americano é em grandes chacinas. Exatamente. Mas eu acho que isso daí que dá, eu acho... Exatamente. Quer ver um negócio que dá nojo de verdade? Que teve adaptação? É um mangá chamado Uzumaki, que teve uma adaptação em live. É a coisa mais nojenta, é bizarro, mas é a mais nojenta do mundo. É uma vila que começa a ter fixação com espirais. E aí começa a aparecer espirais em tudo. No cabelo da mulher começa a ficar espiral, um cara morre com nossa, corpo em forma de espiral. Mesmo isso, então. Muito. E os caras viram caracóis gigantes, e um cara morre em espiral na roda de um carro. E tudo cara, é roda. É nojento demais. Você virou filme? Eu não vi o filme. Como você sabe que não eu li o mangá. Ah, cara, tá. Eu lembro disso, eu vi isso em algum lugar. Uma cena. Você falou do Zumaki, eu lembrei agora. Eu lembro de uma cena, eu vi em algum lugar isso, uma serra dessa saindo da cabeça de alguém. Uma serra? Ah, tem serra não, nenhuma. Eu tô me confundindo, sabe o que acontece? Ah, ok. É porque eu lembrei aqui que vocês estão falando que no chamado, ou vocês estão falando do chamado aí, o americano, a Sadako só sai da fita. Mas no original japonês, ela sai de qualquer superfície que reflita a pessoa. Exatamente. Não é só da televisão, ela sai de qualquer lugar. Então, aí o medo japonês é mais rebuscado, enquanto o medo americano é pastelão. Então, talvez eu ache o seguinte, existem filmes pra educar, inclusive, quem vê. Por isso que eu ainda acredito que se um filme, um remake do Ju-on, com o mesmo diretor, com atores japoneses, fosse feito com os recursos americanos, ia ficar muito melhor. Eu ia ficar melhor em qualidade, mas ele em qualidade. Ia vender menos. Porque tem porque americano é bicho burro, cara. O filme, eu não tô falando que tem monte de americano e até tecnologia e investimento que eles têm. Mas o filme ia ser lançado onde? Lá no Japão. Ah, no Japão tudo bem. Por isso que eu tô falando. Por que é que... Não, porque o cinema japonês não é investido e eles têm uma linha de fazer coisa em série. Exatamente, por isso que eu tô falando. Por que não dá uma chance a uma nova vertente, sabe? Sei tentar lá, lançar sabe, isso pelo agora, mesmo, pelo falando um negócio sério, japonês compra tudo, cara. Você pode jogar uma merda na cara deles que eles estão comprando só porque tem um marketing bonitinho. Eles compraram o Uzumaki, né? Então, espiral... Pode ser também. Não, enfim, não. Né? O que eu tô dizendo é o seguinte, o filme pode ser uma bosta, o filme de Death Note pode ser horrível, o japonês vai comprar. Vai assistir. Eles têm dinheiro. É, eles vão comprar qualquer coisa, então pra que fazer bom se eles vão comprar de qualquer jeito? Não necessariamente, gente. Enfim, a gente tá degradando mas, então, a arte japonesa. Mas estamos falando do filme. J-Horror, é isso aí. J-Horror é o que há. É, Yurei você já conhece. Tá faltando agora... Os filmes com monstros japoneses. Como seriam monstros? Seria bizarro porque seria tokusatsu. Seriam pokémons. Dificilmente eles usam yokai, né? Deveriam usar, tipo, nos eu animes. Eu acho que quando eles usam yokai, eles usam yokai de pessoa. E eu já ouvi falar yokai de mulher. É caro, sabe? Dá trabalho fazer. Mas o yokai, quem vê Claymore, vê que esse yokai vive dentro dos corpos, né? Tem um yokai... A maioria dos yokais que eu saiba são mulheres. Não, tem yokai de todo o sexo. Não, tem. Eu estou falando a maioria. Por exemplo, Yamamba. Tem outro yokai também... Que é uma mulher... Não é uma teoria isso. Minha. Que ela eu tem... Eu tenho uma teoria própria de que essas coisas que assustam muito e tudo mais, normalmente são mulheres, porque no Japão, antigamente os homens eram muito separados das mulheres. As mulheres sempre foram misteriosas. Os guerreiros, etc., eles sempre conviviam com homens o tempo inteiro, de vez em quando conviviam com mulheres. Os casais, eles dormiam em cama separada. É. Eles iam... Verdade. O cara ia pra cama da mulher, fazia o trabalho, sabe? Voltava pra dormir na dele. Inclusive, um garoto que estudou comigo, o ano passado, ele morou tempo no Japão e ele falou que ainda existia, veja só, casais que dormem separados. Ainda existe. Que legal. E isso mistificou muito a imagem da mulher. É, na verdade, a mulher sempre teve esse ar misterioso no mundo inteiro, né? Mas, devido a esse afastamento, surge mais essa parede, assim, invisível, né? E, voltando ao assunto dessa yokai que eu tava falando... Sei lá, eu acho que homem, naturalmente, é bruto, né? Mulheres são delicadas, é são legais e você dá uma... Dá uma... É uma coisa mística, né? Passa na navalha na cara da mulher, fica, sabe? É. Mexe, é uma extremidade, vai de uma extremidade pra outra. E também porque... Também tem, sabe o quê? Vocês falaram agora, eu lembrei. É, de acordo com... Por que sempre quando eu falo no Jay Cash, eu esqueço o nome das coisas. É... Gente, é um filósofo chinês, muito famoso, que eu esqueci o nome dele. Agora. É, enfim, ele falava que as mulheres... elas eram simbolizadas enviadas do demônio. Eu esqueci, gente, aquele filósofo chinês. É Tony do Diabo. Cara, todas as mulheres, em todo canto do mundo, elas têm alguma coisa mística em volta delas, por isso que eu digo que toda mulher é foda. Ou seja, o que eu tô falando é o seguinte, leis para dar. Esse cara dizia leis para dar. Que a mulher era algo ruim. Mulheres, eu tenho dois homens. Enfim. E você pode ser uma mulher. Eu sei que eu posso, mas eu vou tipos de sexo. Assuntos sexuais depois, por favor. Eu sou lésbica mesmo, então, e é isso aí. Então, esse cara falava que as mulheres eram coisas ruins. Por que ele falava isso? Porque ele dizia que as mulheres, elas faziam o homem se distrair. Por exemplo, no caso dos samurais, digamos. Se eles se apaixonassem em alguma coisa assim, eles largariam o caminho da espada, tipo assim, ou praticariam menos a arte, ou seja, como o Sacha Samar preferiu o caminho da espada. Que é se viciar lá no negócio. Mas agora que eu vou falar, tem um episódio de Samurai Champloo que um holandês Champloo. Eles usam vela. Condicionador. Tem um holandês que vai pro Japão porque ele é gay e ele não é aceito no país cara, dele. Cara, gay anime? Aham. Uau. Ué, tinha lá naquele não, Cyber deixa Gay. Não, deixa eu acabar. Ah, é porque ele não é aceito no país dele. Bom. E isso na época que da Holanda. Na Holanda, se eu não me engano. E Amsterdã, que é o antro da putaria. Ah, isso na época que o Japão ainda era fechado. Século XVIII. Isso aconteceu de verdade? Não, é a história do anime. Mas o que é interessante é o seguinte. Ele foi pro Japão. Por que ele foi pro Japão? Porque um dia ele encontrou um livro japonês antigo que falava sobre homossexualismo. Eu tô sabendo. Porque a cultura japonesa é muito homossexual na natureza dela. Chamado Gravitation. Não foi o contrário? Que ele tava no Japão e foi... Que pegou, foi... Não pra, foi. Pra Amsterdã. E ele foi pra... Hoje em dia inverteram sua peste. Eu não lembro se ele era holandês, norueguês, que diabo que ele era. Ruim. Eu sei o seguinte, no Japão, os homens eram vistos como uma coisa tão grande, eles conviviam tão juntos, que o homossexualismo era quase uma honra. Mas na Grécia também você tinha isso. Você gostar de homem, sabe? E homens são criaturas tão superiores que... Oh, meu Deus. Na Grécia também tinha isso. Enfim. Eu acho que na Grécia tinha os ífilos. Então. Na Grécia. O que acontece é o seguinte. J-Horror é isso. Você não vai terminar de falar da yokai. Oh, my God. Então, essa yokai é o seguinte. Ela era uma mulher e ela poderia variar. Ela era normal e, às vezes, ela esticava o pescoço. Tipo uma girafa, sabe? Uau. Ela poderia levar o pescoço dela até o lugar que ela quisesse. Como aquelas mulheres... Eu esqueci o nome da yokai. Não, isso é na África. Ela realmente esticava o pescoço. Não, isso é na África. E tipo, porque... eu lembrei. Você falou dessa yokai que era mãe. É esse tipo de yokai. Yokai não. Quem era mãe era Yurei. Yurei, isso. É Yurei. E elas geralmente sempre eram mulheres com cabelos longos. A do grito é assim. E esticava a cabeça. A do grito tem ela e tem um filho. Não, mas essa yokai em especial, esse tipo... Elas eram casadas e os maridos acreditavam, às vezes, que elas eram mulheres assim, porque às vezes desapareciam. Quem quiser saber mais, vamos no Wikipedia. O negócio é o seguinte, J-Horror vai continuar, existe essa tendência de lançar Yurei. Fez sucesso aqui. Um ou outro filme tá tentando sair do Yurei, mas tá difícil. Tá. Espero que o Yurei saia. Uma coisa, vende. Vende lá e vende aqui. Vende. Então, eles vão explorar até poder... Só até não que poder é o mais. Seguinte, né? No Ocidente a gente cansa mais rápido. E outra coisa, se não tiver Yurei completo... Tem elementos Yurei, como Recycle, por exemplo. Recycle? Que não é japonês. É chinês. Não é chinês. Mas o Recycle é uma coisa que quebra... Eu adorei Recycle. Eu odiei o Recycle. Eu fiquei meio tempo. Porque o Recycle, ele é muito psicodélico, mas não tem o fundamento pra ser aquilo tudo. É verdade. Qual o fundamento? Parece que falta alguma coisa. Cara, eles criaram um mundo onde as coisas... Só jogaram fora. É mais superficial. É o Silent Hill ridículo. O quê? Silent Recycle? Hill? Recycle? Peraí, Silent Hill existe um lugar onde vão as coisas esquecidas? As existe coisas que foram uma jogadas fora? Não, existem coisas grandiosas, assim, abismos. A ideia do filme é muito boa. É um a lugar ideia de coisas boa. Esquecidas. A ideia é boa, que detalhe, não neva. É campus. Eu sei. Não, o desenvolvimento da história é que não foi muito bem elaborado. Não foi. São grandes efeitos pra pouca coisa. É uma menina idiota que corre de lá. Não tem chão. Deixa eu voltar. Aí volta. O que? O final do filme pra mim é maravilhoso. A melhor coisa do filme é a menina. Pra mim, o melhor do filme, o final foi maravilhoso. É o final foi do filme estranho. Foi maravilhoso. É porque é estranho. Não, assim, o contexto, o final, você posso remete ao contexto do filme. Posso fazer spoiler? Não, pessoal. Então não posso falar disso agora, hoje, porque pra eu defender a minha tese, eu tenho que falar sobre o final e a gente não pode fazer spoiler. Tudo e bem. Eu tenho que ir embora também. Anyway. Então, gente, J-Horror. Cuidado com a água, gente. Cuidado com a água. E assim, a gente finaliza a nossa trilogia. Uma tese. Não pisem na água, as gente. Pessoas que morrem afogadas, elas são puxadas por yureis? Não, é porque elas engolem água e morrem. Não, mas por que elas afogaram? Porque elas não sabem nadar? Não, mas pode ter interferência no yurei. O que elas não sabem nadar? Não, cãibras não são yurei. Vamos embora. Redemoinho, assim, que puxa. isso, que fala que a pessoa foi puxada por causa do buraco. Pode ser uma outra dimensão. Pode gente, ser, é muito né? Gente, eu quase isso é a carta, é a carta de Sakura. Eu também já vou quase correr com o buraco por causa do buraco. Então, buraco, gente, pode ser outro mundo. Mas vai que tem um buraco. Antes eu falava que eu morri afogado. Não, vamos lá, vem morrer afogado. Gente, tá escorrendo água da parede. Uau. Deixa pra te tope, deixa tu vai down. Vem cá, we now, we could have a